Isso é favela, eu tô aqui pagando os pecados, fi. Jeito louco, eu aprendi chorar por dentro e fora ri. Nervoso, febroso com os cara, nego de tocar na cara. Bagulho é louco e não para, se tem coragem, dispara. Se me entregar, tá fudido, ligado que é sempre aquilo. Copinho de cobre, eu tô vivo, bem louco e longe do hospício. Ligado nos artifício, caminho bom é o difícil. Com a vida de compromisso, eu sei lá. Quem vai viver pra contar, sobreviver pra esquecer, no submundo. Mundo do crime, véi, é matar ou morrer. Vou dizer, exterminador do futuro, que manda autos pros muros, dentro da cela, no escuro. Cê nunca me fez de burro, mesmo com fome no apuro. Minha resistência, um escudo, favela, milhões de luto. Soldados que não recruto, nas tias prova, consulto. Na burguesia, autos futs, porém, eu amo isso pro meu próprio bem. Assim nós tá no morro, clamando, véi, pro socorro. Que zorro, que nada, ligo, Zopala 28, pronto pros pai assistir. Pata seguro da paz, mas não levo furo. Lombi, não fumo bagulho. Meu nome, Thales Bro Júnior. Nego do cabelo duro, porta-voz do sangue escuro. Do grit do que sai mudo, dos camaradas intrusos. Aqui é o crime, não creme. Na frente da fala você treme. Escuta isso, PM, cê é favela. E sobe o morro e desce o morro, vixe, cê é miséria. O pulso da pulsa vai mostrar nós pronto pra guerra. Onde a beleza das flores, louco, só se imagina. Isso é favela, ponto com, tá na mira. E sobe o morro e desce o morro, vixe, sem miséria. O pulso ainda pulsa, vai mostrar nós pronto pra guerra. Onde a beleza das flores, louco, só se imagina. Isso é favela, ponto com, tá na mira. Cê sabe como é, ralé, só ralé, no gingado, na fé, cena boi pra mané, atitude é migral, né? Zé, não me mantém, eu me escorro, risconfis, tá ligado, pense nisso, preconceito, tenho visto. Confere então, ó, nono peão, colando a cena nos drão. A milhão desse morro pro asfalto, irmão, e as granadas na mão, milícia, mariação. Tipo mal com outro, pronto pra revolução, sai da rede, vai cuzão, nesse horário, não passa malhação. É o crime no pincel, vacilão, se liga, ligou, tá ligado, morou. É nós do morro, e todo cuidado é pouco. E das vielas escuras, e da vida dura, são várias humilhações no peito, amargura. Respeito prevalece. A lei do silêncio é lei da rua. E louco, e o clima sinistro na esquina madruga. É, em cada beco vielas escuras. Tem vários monstros que o sistema criou. E o clima é frenético. E é cabuloso, parceiro. Eu vejo a maldade na mente. É dos maloqueiros. O tempo inteiro de olhos vermelhos. Eu odio, me decidi ler segredos. Moscar, cinto dedo, sem vacilar. Pois Deus cria e a rota matar. Não pode deixar falha. E a banca é só canalha. E lá na quina os moleque. E a fogueira que aquece. Me diz o que prevalece. O back e o contra-cheque. E sobe o morro e desce o morro. Vixe, sem miséria. O curso anda pulsa, vai mostrar. Nós pronto pra guerra, onde a beleza das flores, louco, só se imagina. Isso é favela, ponto com, tá na mira. E sobe o morro e desce o morro, vixe, sem miséria. O pulso ainda pulsa, vai mostrar nós pronto pra guerra, onde a beleza das flores, louco, só se imagina. Isso é favela, ponto com, tá na mira. Aqui é favela, humilde, batalha revela. Atitude, consequência, trilhete. Deixar de pioiete. É Miguel Ángel, quadro moleque na laje. É pura desvantagem, sistema covarde. A barca que não cola, pensando que é louca, que é pipoca. Se afasta, vê um corpo esparramado no asfalto. Cedeu de tolo, moscou na fita já. É só saudade, só demais. Somos tratados como os animais. Sem surto, sem trampo, sem rumo, sem qualificação. É sempre assim, tiozinho, com back na mente. Acende, prende, passa por novinho. Trocando o verdinho pela pedra, o canudinho. Depois cê passa no plim plim, tá bom pra ti. Isso aqui é favela. Não existe só lado podre, então espera. Não se desespera, que é real, não é filme, né? Novela, cê tá ligado que é tom principal. Nunca more no filme. Aqui é o crime. Mas de repente meu respeito na parede. Demorou, abri o vinho pra um brinde. Que os gambé tão na sede. Um salve gel, respeito a atitude. Um abraço aí, tô pedi 35 quebrada, tamo junto pro fute. Macão pesado naquela, mas o pulso ainda pulsa. Isso também é favela. Atitude pra lutar, inteligência e coragem. Ponto com ponto pra guerra de ponto de pente. Assim os truta se entende, me entende. Cuspe olho pra cima, já sabe o que cai na cara. Deu mole na rua, é vale, cê é favela, não tem boi pra canalha. Aqui os novinhos já se amantam, de cima nas drag, a mente louca não para. E os de gato do outro lado filma, preocupação com a juventude perdida, se viciando no crack. Pra família, o baque nos pés da cama, algemado, se comparando aos ratos. Salve, salve, perifa, tamo aí pro resgate. E sobe morro e desce o morro, vixe, cê é miséria.